Eu acho que é muito difícil. Não é não. Eu pergunto e vocês respondem. Olha só. White, tem a neve, o papel pra desenhar. E brown,